HH548, 1470 kHz. Araras, São Paulo. Rádio Clube Araense. 5.000 watts de potência. Coberta com a boa programação da Rádio Clube. É hora dele, Mané e a Casa Caipira. Está só começando. Fique sintonizado. Seja bem-vindo todos os dias nas madrugadas, até para aparecer no que hoje é final de semana, né? Hã? Não, hoje é uma quinta-feira, é que amanhã é feriado, é dia 25. Então hoje está representando que é final de semana. E aí, você tá bom? Ó, se você estiver bom, melhor. Se você não tiver bom, você tem certeza que você vai ficar. E nós vamos até às 8 horas da manhã. Com muita música, informações, notícias, plantão de polícia, cantoria da boa. E aí, como você é a pessoa mais importante, nós vai esperar você participar aqui e desejar um bom dia com muita alegria para todos. Seja bem-vindo, passarinho não deve nada para ninguém, já está cantando. Então, vamos despertando para um novo dia. E eu já vou começar com uma cantiga maravilhosa, que a nossa madrugada promete, né? Deixa eu dar um bom dia para minha mãe, a dona Maria, vó. E para minha irmã Cidinha e para todas as irmandades de vocês. Vamos que vamos até às 8 da manhã. Olha que passarinho bonito de um cachorrado aqui. Todo mundo feliz aqui, né? Eita! Oh. E aí? Passarinho não deve nada pra ninguém. Você tá percebendo que ele já tá cantando, né? E já que nós estamos falando da natureza, a cachoeira, falando, nós vai tocar uma moda pra você, o desvasto da natureza. O Roxinão e o Miguel Roxo escreveu e nós vamos curtir. O Ivan Noite e o Didier, não, desculpa, o Júnior Carvalho e o Cristiano que vai cantar. Desvasto da natureza. Bom dia, Arara. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Vejo fumaça subindo lá nas encostas do ponte, e aos poucos vão dividindo a linha do horizonte. E o voto aí que eu primo vai ficar e nós vamos juntos misturar. Até às 8 da manhã. Com bastante música bonita pra você, viu? Ô Thiago, bom dia pra você também, Thiagão. Ei, Thiagão mal acabado, hein? Esse Thiagão é bom demais da conta. Feliz Natal. Feliz Natal pra Cláudia, pro patrocínio. E bom dia, Cláudia. Bom dia, patrocínio. Bom dia, Luísa. Bom dia, Solange do Jardim Ouro Verde. A todos da rádio, que Deus abençoe, olha lá. Não desiste, coisas boas leva tempo. Bom dia, do Fabião, da Adriana e do Caio. Bom dia, Fábio Cabral, com muita alegria. Bom dia, Alain Ratinho. Agora são 5 horas e 8 minutinhos na cidade Encantamento, aqui no pico da Avenida Washington Luiz. Aonde quer que você esteja, o local e horário, vai firmando um guarda que a próxima cantiga nós vamos bordoar. Pro Paulinho Navarro, pro Zé, pra Dona Lenta, seu Mané Navarro. Bom dia, com muita alegria também pro meu amiguinho Lelão Beteguene e toda a família Beteguene. 5 e 8! Você vai tocar uma música agora pra amanhecer o dia gostoso assim? Eu tenho aqui uma música boa e já pediram pra ele. Pode ser? Sua? Claro, meu companheiro, você quem manda, meu caboclinho cervalho. Então que esse dia seja mais um dia feliz para todos nós, se Deus quiser. Amém! Então vamos que vamos. Tem uma música de Natal, acho que pediram pra mim, já no comecinho. Muito bonita, por sinal, viu? Muito bonita, por sinal, essa moda de Natal. Nós vamos tocar, tá bom? Pra você que pediu. Aí, Jojo. Ah, tudo bem. Deixa eu ver quem mais quer falar comigo aqui, dar um bom dia pra mim. É o Roberto? Fala, Robertão. Bom dia, Mané. Aqui dia. É o Roberto Camargo de Leme. Eu queria desejar um Feliz Natal pro senhor e para todos os ouvintes da Rádio Clube. Que Deus obrigado, Roberto. A todos e que a gente continue o ano que vem junto de novo. Eu queria pedir uma música e mandar para os meus amigos lá da Cimarela, desejando a eles muita felicidade e muitos brilhos na vida deles. Tá bom, meu querido? Valeu. Eu queria mandar uma música para o meu pai, especialmente. É. Velha Porteira, para o seu Armando Camargo e para minha mãe Maria Rosa. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Amém. Saúde e paz. Tchau, tchau. Valeu, meu povo de Leme. A profecia. Sempre é Natal, festa universal. É a data mais linda da cristandade. Ao Filho de Deus, o nosso louvor é tempo de amor. Rádio Clube, 1460 kHz. A Rádio do Povo.